O dia 3 de dezembro na história. 1912. Terminou a Primeira Guerra Balcânica, em que Bulgária, Sérvia, Grécia e Montenegro expulsaram a Turquia de todas as suas possessões na Europa, exceto Constantinopla, hoje Istambul. 1965. Os Beatles lançaram Rubber Soul, seu sexto álbum de estúdio. Em 2003, ele foi eleito pela revista Rolling Stone como o quinto melhor álbum de todos os tempos. 1967. O primeiro transplante de coração humano aconteceu na cidade do Cabo, na África do Sul. Luiz Wachakanski viveu apenas 18 dias. 1971. A Índia decretou estado de emergência depois de sofrer um ataque aéreo do Paquistão. 1975. Após a instalação de um regime comunista, foi proclamada a República Democrática de Laos. 1979. Um tumulto durante um show da banda The Who em Cincinnati, Estados Unidos, deixou 11 mortos. A banda só foi avisada do ocorrido depois do show. 1984. O vazamento de um gás tóxico na Índia deixou 4.500 pessoas mortas na cidade de Bhopal. 1992. O engenheiro inglês Neil Papworth enviou o primeiro SMS da história, com o texto Merry Christmas, Feliz Natal. Esses são os fatos que fizeram o dia 3 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.